lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eclesiastes capítulo 11 e verso 1 e verso 6. Com esse texto da palavra de Deus, nós estamos dando início a mais uma programação. Quero cumprimentar a todos os amados irmãos com a paz de Jesus Cristo. Hoje nós estaremos mais uma vez trazendo a palavra de Deus para o vosso coração e dizendo que a nossa igreja está ali na Silveira Martins 506. O telefone para o contato é 2106-1123 e logo mais às 19h30, o culto da família, o culto do ensino da palavra do Senhor. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. A igreja do Senhor Jesus é composta por membros de diferentes habilidades. Existem aqueles que são bons pregadores, destacam-se ainda aqueles que cantam, mas nem todos têm estas capacidades. Há milhares de outros serviços que, mesmo sendo menos glamurosos, permanecem vitais para o sadio desenvolvimento da igreja do Senhor. Na seara do Senhor, todo trabalhador sincero é bem-vindo. E por mais humilde que seja a atividade desempenhada, o Senhor o recompensará com zelo e com ternura. Certo, irmão, que durante a vida toda permanecerá vendo muitos irmãos se destacarem com suas habilidades especiais no serviço cristão, passou a pensar: será que vou herdar os céus? Imaginava ser um homem simples demais, que havia passado toda uma vida trabalhando para o Senhor apenas nos bastidores, longe dos púlpitos, longe das multidões, não costumava estar à frente da igreja. O que sabia era ser gentil com as visitas e distribuir folhetos às pessoas com quem entrava em contato. Segundo cogitava, porém, isto era muito pouco. Passou então a clamar a Deus para que lhe mostrasse se haveria para ele um lugar no céu. À noite, depois de um culto abençoado, foi para casa, teve um sonho no qual viu uma multidão de salvos entrando na cidade santa. Avistou uma caravana de pregadores se aproximando e pensou: não posso entrar, porque eu não fui um pregador. Depois viu uma outra multidão de mártires e, já desanimado, concluiu que não poderia entrar, visto que também não era um mártir. Tomado de tristeza, viu uma multidão incontável de músicos, mas ele não era músico. Eis que surgiu então uma multidão vinda de toda parte, de todas as partes da terra. E agora, quem são estes? Perguntou a um anjo que perto dele estava. O anjo respondeu: são pecadores arrependidos que, na sua simplicidade, procuraram dar o seu melhor a Deus. Foi a resposta. O homem pensou que para eles não haveria música, porém logo ouviu as hostes angelicais cantando glórias, mais do que para os pastores, os pregadores, os músicos que tinham antecedido. Na frente da multidão, ele via Maria Madalena, conduzia a muitos pecadores arrependidos. Tomado de alegria indescritível, ele concluiu: com estes eu posso entrar, pois sou um pecador arrependido. Meu irmão, nosso Deus reto juiz, não avalia seus filhos com critérios humanos. Para ele, o coração contrito e arrependido é a maior demonstração de aptidão para participar da herança celestial. Quem se porta assim, age, aplicando suas capacidades, ainda que limitadas, ao serviço do Senhor. A eles a palavra de Deus declara: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, solta sua voz, pra muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Certo dia Jesus andava numa praia, e alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levariam pra casa. Então Jesus, com a sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mais uma voz que se levanta e o questiona: trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Cante. Eu vou lançar. Quero nesse momento orar com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós prosseguimos diante de ti nesta manhã, orando, clamando, buscando que o Espírito de Deus, esse companheiro fiel, que guia a igreja, que orienta a igreja, que desperta a igreja, esse que o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, possa se manifestar para nos dar força, para prosseguirmos a evangelizar, a levar vidas aos teus pés, que não venhamos, ó Deus, olhar para as posições a qual podemos um dia até alcançar, mas que possamos ser evangelizadores, proclamadores da bênção de Deus através da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, para aqueles que em ti possam crer. Nós oramos, pedimos a bênção do Deus dos céus sobre a vida de cada um dos nossos milhares de ouvintes, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora e sempre. Amém e amém.